723, está estabilizado na ILS. 723, autorizado sinal ILS, agora 14, 1 minuto, da semana 900. 295, obrigado. De Torre Salvador, boa noite, voo no 723, estabilizado na ILS. Voo no 723, tráfego ajustado, voo autorizado, pista no 0, vento no 4, 0 graus, 08 nós. Repouso no 0, voo no 723. Voo no 723, salão 24, livre à direita, taxi via Alfa Juliette, portão 9. Autorizado via Alfa Juliette, portão 9, barra 723, obrigado. Delta 224, identifique chegada 1 meio de 1. Desça via para o nível de voo 050, visto 09. táxi via Índia, ponto de espera, champion, para decolagem, registro no 0 no 9. 6212, Alfa Juliette, portal 02. Turismo 3, contato radar na decolagem, suba via, redação com Uno para nível 360. 360, via possível Valeda. Passagem ao arroz da Europa, pode nossa espera. Quando lá chegar para a decolagem, ajuste no 0 no 9. Bem, se vai seguir o pista do Europa, o pista 9 seguirá a camarada, certo? 605. 2328, 6303, 0303. Meu nome é 224, autorizado de Mel Lento, chama a Cruz, elevador, frequência de 1895. Chama a 224, avistado. Vamos autorizar pistão 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 7, 9. Chalanha 224, Solas 46, livre via Foxham e Taxi via Alfa, Juliette para o portal 04. Pouso autorizado, pistão 0, vento no 50 graus, 099. Sim, pouso no 0, vamos no 354. clear to land at runway 10. Clear to land at runway 10, via Bravo. Polo 354, Solo 50, Lívia via Fox, Taxi de Alfa, chama a Juliette. Fox de Alfa, repassando para Juliette, é um 354. Alfa 08, Fonha, Juliette, foi take off runway 10, wind 150 degrees, 099. Guilherme, take off runway 10, sobre o bar, 084. Com 1-2-7 a bordo, 4 horas e 25 de autonomia, alterna Hawking. 9021, seu Zantax, meu táxi Free Scott, Free Índia, reporte no ponto de espera pronto para decolagem, ajuste no 09. 09, até a parte Índia, reportarei pronto. Está no 021. Era para direito só, levando de 529, do parque, e vamos seguir os dois. Posso 354, eu sou a Juliette. No 354, não tem a 354. Lá no futuro, lá a pouco de parque. Capro 1, a gente vai abrir a boca da porta, para 0, 3, 4. Essa direita é a direita de chama de posição. Gente, principalmente aqui na costa, sabe mais faço o leste 9, no treino 7900, mais pelo Fábio 2. Ok, copio informação da base, segue por. P1, 3305, tudo bem, colégio do Cristina, 0214 graus, 07F. Tá, zero, só fazer as visitas. Parece que você para, não faz, meu irmão. O 354, endereço Juliette, portão 08. Juliette, 08, 354. Contato radar na decolagem, se você falar no vídeo 170 inicialmente, eu vou direto de Jomo. 170 inicialmente, Jomo 33. Salvador até 3305? Prossiga até 3305. Você pode voar o meu SOP 018 da presente? A mais com o meu SOP 35 para 3305. Tchau. Muito obrigado, senhorita. Controle Salvador, boa tarde, 92-40, corrigindo, 92-40, informação Charlie, 80 para 150. Salão 240, desta via chegada a Bebaljona, para nível de 050, que é legal, é 090. 050, Bomé de Uno, 92-40. Tá, 3305, chame Centro Recife, frequência 26 decimal 85, até 95, decimal 45. Recife 225, 25 a 5, obrigado, bom trabalho. Pelota de Lixão, contato de suficiência, 25, 1085, chame o 85, décimo 46. Tá, 0-8-4, 1-2-5, 0-8-5. Tá, 1-2-3-5, 1-2-3-5. Alterna 1-2-3-2-2, 0-0-2-1 para nós. 9240, volta para 2010, que é 9009, autorizado final do atendimento eletrofeiro, o teste estabilizado no localizador. 2009, nessa mais estabilizada na expressão, 9240. chama 6224, ao se quiser para Aracaju, nível de voo 190, no comando da pista 10 com curva esquerda, na subida Conde, aciona 0245, controle Salvador 120, destino 8. Chamando 24, chama o pronto, puxa o seu nome. Localizador de Zoga. Chamando Salvador, boa, TAM 9240, sinal 90. TAM 9240, autorizado pouso no pistão 0, vento 140 graus, 99. Projeto pouso no 0, TAM 9240. 9240, Alfa, Zulu, Alfa, no VM, escuta, táxi Alfa e Juliette, portão 10. Escuta, Alfa, Juliette.